O matrimónio, vocação cristã. Ponto 22. Homilia pronunciada no Natal de 1970. Estamos no Natal. Acodem-nos à memória os diversos factos e circunstâncias que rodearam o nascimento do Filho de Deus e o olhar tem-se na Gruta de Belém, no lar de Nazaré. Maria, José, Jesus Menino, ocupam de modo muito especial o centro do nosso coração. Que diz? Que nos ensina a vida, simples e admirável ao mesmo tempo, dessa Sagrada Família. Entre as muitas considerações que poderíamos fazer agora, quero escolher sobretudo uma. Como refere a Escritura, o nascimento de Jesus significa o início da plenitude dos tempos. O momento escolhido por Deus para manifestar plenamente o seu amor aos homens, entregando-nos o seu próprio Filho. Essa vontade divina realiza-se no meio das circunstâncias mais normais e correntes. Uma mulher que dá à luz, uma família, uma casa. A omnipotência divina, o esplendor de Deus, passam através das coisas humanas. Unem-se às coisas humanas. Desde esse momento, nós, os cristãos, sabemos que, com a graça do Senhor, podemos e devemos santificar todas as realidades sãs da nossa vida. Não há situação terrena, por mais pequena e vulgar que pareça, que não possa ser a ocasião de um encontro com Cristo e uma etapa da nossa caminhada para o Reino dos Céus. Por isso, não é de estranhar que a Igreja se alegre, rejubile, contemplando a modesta morada de Jesus, Maria e José. É grato, reza-se no hino de matinas desta festa, recordar a pequena casa de Nazaré e a existência simples que ali se vive. Celebrar com cânticos a singeleza que rodeia Jesus, a sua vida escondida. Foi ali que, ainda criança, aprendeu o ofício de José. Foi ali que cresceu em idade e partilhou o trabalho de artesão. Junto dele, sentava-se a sua doce mãe. Junto de José, vivia a sua esposa bem-amada. Feliz por poder ajudá-lo e prestar-lhe os seus cuidados. Ao pensar nos lares cristãos, gosto de imaginá-los luminosos e alegres como foi o da Sagrada Família. A mensagem de Natal ressoa com toda a força. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Que a paz de Cristo triunfe nos vossos corações, escreve o apóstolo. Paz por nos sabermos amados pelo nosso Pai, Deus, incorporados em Cristo. Protegidos pela Virgem Santa Maria, amparados por São José. Esta é a grande luz que ilumina as nossas vidas e que, perante as dificuldades e misérias pessoais, nos impela a prosseguir animosamente para diante. Cada lar cristão devia ser um remanso de serenidade, em que se notassem, por cima das pequenas contrariedades diárias, um carinho e uma tranquilidade profundos e sinceros, fruto de uma fé real e vivida.